Solicitou passar a quase suja. Tá livre. Consiga a serra, papá. Pede para os passageiros para o estacionamento e retorno ao táxi até o parque da Baixada. Serra, teu papá, sem estacionamento, chama o pronto táxi. Bom dia, senhor, identificação autorizada a chegada a Mari, texto para o nível 050. Mari 050, autorizado, senhor, senhor. Salvador, se é o seu papá, câmbio. Consiga a terra da papá. Ok, está autorizado o teste até a saída do pátio 3, aguardando instruções. Até a saída do pátio 3. Papai, tendo táxi, camarim na saída do pátio 3. Gente, Serra da Papá está autorizado o pátio Uno Lima Mike na Quebec, chama a torre para cruzamento em 118.95. Salvador, 35595, confiante quilo. 5595, aguarde cópia. Gente, podia confirmar menos a saída prevista? Da Eulida, pós direto. Da Eulida, direto, obrigado. O Serra da Papá copiou, Saulo. Taquear até a Quebec e chamar a torre para o cruzamento do Grande Pai. 5595.cópia. Afirmo. Autorizado em viagem de voo 140, decolada 10 com curva direita na saída da El Leda após direto. O controle opera em 120.8 e o transponder 5430. Afirmativo. Autorizado 140, decola 10 direita. Dael Leda, 1208-5430-35595. 5595, cruzamento correto, chama o estacionamento. Agora quando for para puxar back estacionamento, isso para cima. Prossiga, acho que apagou, Fê. Tango, nível de voo 100, decola da 17 com curva esquerda na saída Momo, transição WhatsApp via Whisky 42. Controle a PR 120, decimal 8 e o transponder 5411. Não tem, bravo que é o Whisky, reparte pronto. Golf, cotejamento correto, 07 a bordo, acionamento táxi, torre 1895. Salvador, chama seu papá para o cotejamento. Salve Salvador, 983 da Golf, posição 5, puxa acionamento. No 93, autorizado para o chiveco acionamento. Camará para o táxi, autorizado para o acionamento, 983. Papai, escuta do solo. Gente, na Quebec chama a torre para cruzamento em 1895. Seu papá foi orientado pela CIA para cruzar um bate na pista. Chama a CIA lá na época. Gente, o Serra do Papasso está na frequência do solo, prossegue via Lima Mike na Quebec, chama a torre 1895. Vai prosseguir, chamaremos o Serra, a torre na próxima ponta, se precisar. Paulo Salvador, essa é 6250. 6140, informação é aquilo, aguarde cópia. Sente da informação, fila aguardando o próprio caminhão de 1140. Azul 4207, desamparadores no 10, autorizado a final LS. Autorizado, final do 102, tá, 0, desamparadores no 10, 42, 10. A 3198, dessa para 3110, que é melhor no 097, reduz a 2109. 3107, 2109, 309. Lembrando que o Whisky pronto? A sua saída será agora Coral, decolada 1-0 com curva direita na saída Coral. 7 Coral. Fala Salvador, gol no 397. Prossiga no 397. A senhora já teria a nossa cópia? Afirmo, número 2 cópia. Poderia adiantar a saída, por gentileza? Bael Leda Bridge. Bael Leda Bridge, muito grato. Ei, Salvador, você é o Jamubá? Eu sou o Papá, prossiga. Para o táxi até o andar da ICS, seguia pela pista 17. Negativo. Segue via primeira direita, Mike, após primeira esquerda e chama para o cruzamento da pista. 0.8 e o transponder 5433. Autorizado nível 2.0 para Monteiro, decola pista 10, curta esquerda, segue o perfil da saída Puca, após horário, 8, 208 ao controle, 4.33, transponder com a caneta nível 2.1 para cá. Acionamento 140, cotejamento correto, chama pronto, push back acionamento. Aí é cortar, 61. fogão no 397, ponto cópia. Pronto, cópia. Autorizado Congonhas, cima de voo 360, decola da 10 com curva direita, na saída da El Leda Bridge, após Upezulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opere 120 decimal 8 e o transponder 5431. Autorizado 360, decolando 10 curva direita, da El Leda Bridge, após Upezulu 16, Belo Horizonte, Trive. E após conforme, 1208 é o controle e 5431 transpõe o Gorol, 397. 1397, cotizamento correto, isso é um ponto que eu tiver cotizamento. Caraca. Para o táxi 983 da Gol, somos 171 a bordo, 171, 3285, galeão. Uno 1895, o ajuste é o altímetro 1017. 1017, pelo PAD Índia, chama-se 2 corredor forte, mandou 10. Chegou 983, ponto de espera da 10 não. 983 ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 983. Apagou, pode informar a radial da localidade e distância? Está 3198, desça para 2010, autorizada a sinal LS. 2000, autorizada a LS, 3190. Gente, altímetro 1097, livre taxi, chama para ingresso, Oscar Papagol. Com 983, informa a aeronave a 1,5 milha do campo, seguindo via litoral norte, sem interferir. Livre decolar da 10, vento 100 graus com 119. Livre decolar da 10, 983 da 1. Sabe visual estabilizado, azul 4207. Azul 4207, torre 1895. 1895, azul 4207. 1260, desça para 2000 pés, que é legal no 0 no 7. Para 2000, vou 1260. 595, direção para táxi. Dito pushback, acionamento, reporta para o táxi, 3595. Torre Salvador, azul 4207, está a final de 6 milhas, da 1-0. 207, vento 090 graus com 1-9, altímetro no 0 no 7, cheque o trem, livre pouso não no 0. 1017, ainda não baixar o trabalho, informarei, 4207. Ciente. 93, decolar 227, controle 120 decimal 8, bom gol. 208, bom dia, obrigado. Gol, livre ingresso, é partilhado e pronto no 7. bom dia, contato radar, voo 360, saída da EL. 360 da EL, 983. Tomar Quebec, bom dia, prossiga. Tomar Quebec, presidente, do Lauro, do Salvador, na Secretaria de Vera Cruz, terceira meia volta, acionado 01, a gente vai tomar Quebec, prossegue via corredores, reporte rotatória. Estabilizado em viagem 3198. 3198, torre 1-9-8-9-5. 2-9-5, 3198. 260, autorizada a final LS. Autorizado final, LS X-Ray, vou na 260. Triplo, Papá Romeu Lima, bom dia, prossiga. Tá, vem pro lado de Sierra, NBA 5, com destino em Sierra, na venda Juliette, Yankee, traz o forte, acionado 0140, único a bordo, na parte 110. A gente prossegue inicialmente para a rotatória após o destino. Confirme o PAB. 01 para a bosta. Gente, mantém a escuta do controle, Romeu Lima. A sua escuta vai rotatória depois destino, Romeu Lima. Papa e uniforme Mike Índia Lima, prossegue em condições usuais, reposta no IDAS descida. Torre Salvador, muito bom dia, Altan 3198, estabilizado, final pistão a zero, faixa travada. Bom dia, 3198, aguarde pista livre. Guarda. E 5595 com 43 de POB, 2:30 de autonomia, alterna Porto Seguro para o táxi. 5595, autorizar táxi até o ponto de espera via face decimal Índia, no ponto de espera chamará a torre em 198 decimal 95, ajustando 017. Principal Índia, ponto de espera torre 7295. Fala, Salvador, muito só. Azul 4207, segura a faixa. Azul 4207, autoriza táxi. Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette. Já nós alterava o controle. Confirme a sua posição. Agora, estava treinando extremamente de hoje no ar, está em atenção do Zeta, que deu 700, está no regresso Salvador. Sente, Índia Lovador Alfa, desculpa para o nome 510, prova da rotatória. Portal 01, né? Sente, vai ingressar na Juliette, vai pro portão 43. Está agora a 12 horas e 7 milhas. Sente, Papagol, livre decolar da 17, vento 120 graus, como 0 nasce. 595, ponto de espera, 510 graus. Pelo Zanderafo, reporte atingido no 1510. Autorizado também, Quebec. Obrigado, Quebec. Eita, solo 121 decimal 9. Para a direita, 1209, eu solo. 732, 3198. 397, Royal Equipe de Solo, reporte para táxi. Para táxi. Triplo, Papa Romeu Lima. Bom dia, 398, bom dia, seguiu a nave das ruas à frente, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, seguindo a azul à frente, rota 398. Controle, é o Oscar, papagô. Por um minuto, devido à aeronave decolada da outra pista. Afirmativo, guardando aqui, próximo. E depois, o perfil Momo Gol. Autorizando, geral, Alfa, 1337. Gente, eu não vou ver Alfa. Acho que eu não vou ver o controle. Tá suja. Confirmando a saída da árvore. Saída da árvore. Gol 983. Chame Recife 13325. 13325, 983, bom dia. Bom dia. Interceptou o localizador já avistando o gol 260. 260, torre 1895. 1895, gol 1960, pequeno. Simples decolar da 10, vento 120 graus com 129. Prêmio de decolagem, pico no 0, 5, 5, 5. Mike de Lima, desce para 1510, que negar 10, 97. Reporte direção no corredor Vera Cruz. 1260, vento 1110 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0 no 7, cheque o trem, livre pouso na 1-0. Tá baixado, travado, vou 1-260, tá livre pouso, questão na 0. Obrigado. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, esse é o 35595 na Coral, cruzando agora 1800. 35595, bom dia, contato radar, subão 40, saia da Coral. 7 da Coral, sessão 1940, 35595. Batão Vitor Mike Quebec, prossegue direto final da 97, reporte quando visão com o campo. Visão com o campo, Vitor Mike Quebec. Tomar Quebec, torre 1895. 895, Quebec. Torre Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Ingresso final no 7, reporte final de 3 milhas. Autorize cortada pra gente? Positivo, reporte final de 3 milhas. Quebec, reporte 3 milhas. Forte ao chefe. Passando até o Papagô, cruzando 2000 pés. Entendeu que está liberada a restrição na saída da árvore. Estimativo, está livre a extensão nível 100, está em contato radar 8 milhas do oeste de Salvador. Papagão Golf, confirme a patrulha ideal para o destino. seria o Whisky da Whisky 42. Está autorizado para seguir direto ou é que roda Golf? Golf, livre, direto. Corredor Axé, primeira curva à direita, restrita 1 no mil pés do corredor até a liberação do controle. O transponder 5435, frequência do controle 120.8. Toma aqui bem, livre pouso na 1-7, vento 1-2-0 graus com 1-3-9, altímetro 1-0 no 7. Livre pouso no 7, é Victor Macabé. Tripulo, Papa Romeu Lima, controle. Prossegui 500 pés até o destino. É para fundamentar, fechou minha torre em 1-1-8-9-5, bom voo. 0. Na 2603 ataques alfa, posso pegar na Juliette. Posso parar para ingresso na Juliette, na 2060. Paulo Gola 397 para o táxi. Com o Pel. O Gol no 397 autoriza ataques até o ponto de espera, via pátio principal, Índia no ponto de espera chamará a torre em 1-1-8-9-5, o ajuste 10-1-7. Pátio Índia no ponto de espera 2395, 37, boa. Chanei 61140, após a passagem do aeronave, o Boeing da Gol, sua cauda, acordando a equipe de sol, reposta para táxi. É, após o controle na cauda, para a passagem. 6.000, Índia 9 Alfa. Yeah, prossiga. Aguarde. Vitor Mike-Tex, salvo 39, confirma a parte 4. Autorizado, reparte livrando. Hotel Romeo, altímetro no 017, livre táxi, chama para ingresso. Salvador, Gol no 397. Bom dia, próxima parte de espera, pronto. Gol no 397, bom dia, linha e decola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1-1. A linha e decola, é. Frequência livre ao estacionar, Mike Quebec. Botão o gráfico, Luiz. Agora 22 milhas, frequência livre, reporte e ingressão mais CTR.